Dediquei somente a ti meu sentimento. Coração, corpo e alma, te amei por onde andei. O amor me deixou aqui na esquina abandonada.